Aleluia. Querido, abra sua Bíblia no livro de 2 Pedro, a segunda carta do apóstolo Pedro, e nós leremos dois versículos do capítulo 1, versículo 20 e versículo 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e versículo 21. Nessa semana, mais uma vez, aproveitando aí o ambiente de estudo sobre profecia, sobre profetas da EBD, eu quero mais uma vez aproveitar a palavra da manhã para a gente pensar a respeito dessa dimensão profética em nosso meio, sobre as profecias, sobre o que significa essa relação profética. E aí, o livro de 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 20 e 21, tem uma palavra nessa manhã que nos inspirará a pensar nesse aspecto. 2 Pedro é fácil, irmão. Quem não achou, você começa do final da Bíblia. Pega de Apocalipse e vai voltando, que você acha mais rápido. Amém? Amém? Acharam, irmãos? Acharam? 2 Pedro. Diz assim o texto, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Amém, irmão? Amém. Homens inspirados pelo Espírito Santo. E aqui a gente fala como homens, e aí entra, obviamente, no sentido de não distinguindo em gênero, homem ou mulher, mas o ser humano inspirado pelo Espírito Santo. É interessante que essa palavra inspirado, no original, o contexto que essa palavra traz é não uma inspiração só daquele que, sei lá, vê uma paisagem muito bonita e fica ali emocionado com aquela paisagem, fala, puxa, que coisa inspirativa. Não nesse sentido, inspirativo ou inspirar que o Espírito Santo produz é um inspirar de ação, é um inspirar que gera movimento. A palavra original dá esse sentido, uma inspiração que gera movimento. O Espírito Santo, ele nos inspira, ele nos capacita, não para ficarmos contemplativos, mas sim para nos movimentarmos. É uma inspiração que gera a palavra profética, a palavra das Escrituras viva em nós, em movimento. É interessante porque Deus é assim, nosso Deus não é estático. Nós não temos um Deus estático. O nosso Deus está vivo, amém? O nosso Deus é real, Ele está conosco, Ele guia-nos, Ele nos encaminha, Ele nos ministra, Ele nos encaminha a toda a verdade. O Deus Espírito Santo em nós nos encaminha a toda a verdade, como diz o texto do Evangelho de João. Querido, a palavra aqui nos coloca num confronto. Porque quando o texto fala assim que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, mas pelo contrário, ao invés disso, homens inspirados pelo Espírito Santo falaram e viveram essa palavra, isso significa que se nós não buscarmos essa inspiração que gera movimento do Espírito Santo, a gente pode seguir a palavra do Senhor ou seguir a Bíblia indo por um caminho errado. Olha que antagonismo de expressão, como é possível alguém dizer que está seguindo a palavra, seguindo o texto bíblico, seguindo uma direção de Deus, mas está indo por um caminho errado, por um caminho que não é da vontade de Deus. Parece impossível, mas o texto aponta de que se nós não buscarmos essa inspiração do Espírito Santo sobre nós, nós podemos achar que a profecia, que a palavra estabelecida, ela é para que se encaixe na nossa vida. Quando o texto fala assim, de particular interpretação, não é porque eu não possa buscar a interpretação da palavra, não é que o irmão não possa ler a palavra e buscar uma interpretação para a sua vida. É diferente. É quando acontece aquilo que muitas pessoas fazem e querem pegar a Bíblia, espremer a Bíblia, espremer a palavra profética da Bíblia para que ela encaixe na sua vida, e não o contrário, que é você ver e falar assim, em que eu não me encaixo com a palavra, e mudar a sua vida para encaixar. A interpretação particular das Escrituras é isso, é achar que a Escritura serve ao seu propósito, ao que você acha que é certo, ao que eu acho que é certo. Quando nós fazemos isso, nós não estamos sendo inspirados pelo Espírito Santo. Nessa semana, os irmãos acompanharam uma polêmica das internetas, né? Como todo mundo acompanhou, que foi essa história do cantor, nem sei se eu posso chamar mais de gospel, porque ele já está se negando nesse sentido, que é o Thales Roberto, que aproveitou, e vários vídeos foram divulgados aí durante a semana, dele falando tanta asneira, irmão, uma tanta asneira, que, ó, irmão, a gente tem que orar por ele. Não viram, não? Não. É, nem sabe quem é o tal. Graças a Deus, fazer amém. Irmão, ele falou tanta besteira, irmão, que dá até pena. Dá até pena, irmão. Coisas absurdas. Absurdas a respeito do que ele está entendendo que é a direção de Deus para a vida dele. Mas de um jeito que eu falei, não é possível que esse Deus que falou com ele é o mesmo que fala comigo, é o mesmo que fala nas Escrituras. Não é possível. Ele está confundindo. Depois, irmão, veja lá alguns desses vídeos, foram vários. Mas, irmãos, é impressionante como no nosso meio, como entre nós, e às vezes, em muitos casos, nós mesmos, tentamos pegar a palavra profética, a Bíblia, e tentar simplesmente encaixar a Bíblia ao nosso bel prazer, para que ela resolva e a nossa vida fique do jeito que é, mas aparentemente pautada na palavra. Não é isso. Sermos homens e mulheres inspirados pelo Espírito Santo é sermos aquele que olha para si mesmo, olha para a palavra, vê na palavra profética e fala assim, o primeiro que tem que mudar nessa palavra sou eu. Quando a gente fala que o pregador anuncia ou quando nós anunciamos a palavra, na verdade essa palavra vai para o irmão e vem também para quem está falando. É verdade, em todo momento, quando nós lemos a palavra, quando nós proferimos, quando nós ministramos a palavra, em qualquer situação, ela funciona para todos nós que estamos ouvindo. Porque, afinal de contas, a palavra primeiro tem que falar ao pregador e falar a quem está ouvindo. Nenhum profeta, irmão, no tempo bíblico foi isento da profecia que ele fez, nenhum. A gente se lembra bem da história de Jonas, o profeta, que recebeu uma indicação de fazer algo, que ele tinha que cumprir um encaminhamento profético, que ele tentou lutar contra aquela direção de Deus, e o peso da palavra profética foi tão grande que Deus cobrou dele, e como nós conhecemos a história, foi parar no ventre do peixe, 3 dias e 3 noites, para ser moído, né? Ser triturado, para quando fosse vomitado. E Deus teve misericórdia, irmão, porque o percurso comum, quando alguma coisa engole, não é ser vomitado, né, irmão? Deus teve misericórdia da vida, porque essa história podia ter sido pior para Jonas, irmão. Em vez dele ter sido vomitado na praia, ele podia ter sido, o irmão já sabe o que podia ter acontecido com Jonas. Deus teve misericórdia dele. Ele foi moído ali no ventre do peixe. Ele foi moído. O texto diz que quando ele estava naquele lugar de angústia, e pensa só em Jonas, vivo naquela situação, ele não sabia o que iria acontecer, mas ele sabia que o causador daquilo era ele, porque ele não tinha atentado e não tinha clareza daquilo que é a voz profética, daquilo que é a indicação que Deus queria na vida dele. E ele tentou encaixar a profecia que Deus dava para ele. Na vida dele, eu vou para lá e aí tudo se resolve. E mesmo quando ele chegou naquela cidade e pregou, ele queria simplesmente ver aquilo acabar, literalmente, subiu no monte, ficou olhando, esperando a cidade ser destruída. Mas Deus ainda tinha algo para tratar. É impressionante como nós precisamos permitir que a palavra corte na nossa vida. Jonas pregou para aquele povo um arrependimento, mas ele mesmo estava duro de arrepender, irmão. Duro. Passou no ventre do peixe, Deus teve misericórdia. Passou lá no sol do deserto, Deus teve misericórdia da vida dele. Então, aquilo que ele pregava, ele ainda faltava viver com clareza, experimentar com clareza. Nós temos pregado a Jesus, amém? Nós temos pregado o reino de Deus, amém? Mas como o tema que nós temos abordado esse ano, nós precisamos experimentar o reino de Deus. Precisamos viver Jesus. Viver Jesus, sermos inspirados pelo Espírito Santo a nos movermos em Deus, nos movermos naquilo que Deus é. Esse texto que nós colocamos, irmão, no início do boletim, eu até te recomendo, você que usa aí, baixe esse livro, é um livro gratuito, é um livro que o pastor Heber, do Ministério Ouvir e Crer, lá de Goiânia, produziu esse livro, é gratuito, você pode baixar o PDF, ler em casa, no celular, imprimir, usar, é um livro muito bom, e nesse texto que a gente colocou um fragmento ali, ele fala em algo comparando a Eva ter sido tirada de Adão com a igreja que foi tirada de Cristo no seu sacrifício. Jesus morreu, sofreu, teve o seu lado perfurado, olha, irmão, Adão, para ser operado e tirar uma costela dele, foi do lado mesmo, que foi o corte, né, irmão? Não é isso? E Jesus foi cortado, e a igreja nasce do sacrifício de Jesus. E assim, profeticamente, como o texto ali, assim como Adão olhou para Eva e falou com alegria, essa é carne da minha carne, osso do meu osso. Jesus olha para nós, igreja, corpo de Cristo, e fala, vocês têm que ser carne da minha carne, osso do meu osso. Irmão, a gente precisa ser movido pelo Espírito Santo. Jesus é a cabeça. Nós nos movemos. Irmãos, Jesus, em tudo que ele fez, foi profético. Jesus foi o maior profeta da Bíblia. A Bíblia, em todos os livros, fala de Jesus. Todas as profecias se cumprem em Jesus. De Gênesis a Apocalipse, você encontra e identifica Jesus em cada um desses livros. Eu costumo, ainda não entreguei, mas eu vou entregar para os irmãos que estão fazendo o estudo na classe para o batismo, um material que eu uso, que tem ali a figura de Jesus em cada livro da Bíblia. Em Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o libertador. Em Levítico, ele é o legislador fiel, justo. E por aí vai, em cada livro das Escrituras, nós encontramos o ministério de Jesus. A Bíblia toda anuncia Jesus o maior profeta. Jesus, enquanto esteve na terra, tudo o que ele fez era cumprimento profético. Por que que hoje nós, como igreja, não podemos fazer o mesmo? Nós devemos cumprir em nossa vida, a ministração do Espírito Santo e agir conforme o Espírito Santo nos guia. E por isso, sim, nós somos igreja profética nesse tempo, igreja que anuncia profeticamente. Lemos há pouco o texto de Apocalipse, e às vezes nós ficamos como igreja olhando para essa conclusão, e aqui o capítulo 21, praticamente no final do livro de Apocalipse, praticamente no final, se encaminhando para o final do livro de Apocalipse, João viu, e igual a música, eu também quero ver, viu a cidade santa, viu essa maravilha toda, mas João foi chamado para declarar essas coisas e não fechar o livro. Ele foi convocado para não fechar essa profecia, mas para anunciá-la, porque o livro de Apocalipse, como toda a Bíblia, precisa ser vivida, experimentada. Porque quando Jesus falou, olha, quem tem sede, venha, que eu dou da água do rio da vida. Ele falou isso não para o tempo da Nova Jerusalém, porque nesse tempo não vai haver nem ranger de dente, não vai haver dor, não vai haver clamor, não vai haver desgraça. Nós precisamos da água do rio da vida, é hoje, irmãos. É nesse tempo, é para anunciar o Senhor, para proclamar, porque rios de água viva têm que fluir do nosso interior. Aleluias. A igreja desse tempo tem que ser a igreja movida, inspirada pelo Espírito Santo. Porque os homens que naquele tempo passado falaram pelo Espírito Santo, foram movidos por Deus. E o livro de Hebreus, no capítulo 1, fala no versículo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Aleluia. Jesus continua falando as suas palavras em nós. Continua ministrando o seu comando sobre as nossas vidas. Nós precisamos corresponder ao Espírito Santo para que a Bíblia se torne viva em nós. Amém? Bíblia é para ser vivida. E das últimas frases de internet, né? Hoje falei várias, mas das últimas eu citei essa até hoje lá para os irmãos na classe. Um texto de Spurgeon, um pregador batista, aliás, que ele falou uma frase, foi o seguinte: normalmente, quando a Bíblia de alguém está caindo aos pedaços, a vida dele não está. Porque quanto mais você usa a sua Bíblia, mais ela se desgasta e mais você consegue viver aquilo que você está lendo. Bíblia é muito... A minha, irmão, tem que trocar. Essa aqui eu estou precisando recapear a pobre da Bíblia. Página está soltando, Heloísa já arrancou, rasgou uma pontinha de uma página. Muito tempo, Heloísa, mas rasgou. Já vi que tem folha aqui que já está ficando meio manchada. Irmão, a nossa Bíblia precisa cair aos pedaços para que a nossa vida esteja inteira. Porque nós precisamos viver a Bíblia. Porque o Senhor continua falando através do Filho de Jesus, pelo Espírito Santo e pelas Escrituras até hoje. Vamos orar, querido. Vamos orar. Senhor, nós clamamos a Ti, Pai. Em nome de Jesus, assim, Pai, como no passado Tu inspiraste homens, ó Pai, mulheres, pessoas produzidas, ó Pai, em Ti, para anunciar, inspirados e movidos pelo Espírito Santo, ó Pai, as Tuas palavras. Eu quero pedir, ó Pai, sobre nós, sobre a Tua igreja, Pai, sobre a, Senhor, a Tua congregação, Igreja Batista de Praça Cruzeiro, ó Pai. Senhor, quero pedir, Senhor, nos inspire e nos movimenta pelo Teu Espírito, ó Pai. Senhor, nos faz um mover profético, ó Pai, nesse tempo. Nos faz, ó Pai, ser relevantes. Nos faz, ó Pai, ser, Deus, a ação de Jesus Cristo, ó Pai, nesse tempo. Senhor, porque queremos, Senhor, realmente ser carne e ossos, ó Pai de Jesus, ser estabelecido como corpo de Cristo, ó Pai, nesse tempo, nessa geração, ó Pai, nesse meio, ó Pai, no mundo corrompido, ó Pai. Pai, se alguns têm sido falhos, se alguns têm sido, ó Pai, negligentes com a Tua palavra, ó Pai, tem misericórdia. Tem misericórdia, alcance, transforma. Mas, Pai, eu peço, nos fortalece. nos dá, Senhor, um desejo de vasculhar a Tua palavra, de buscar a direção, Pai, porque toda a Escritura é divinamente inspirada, Pai, a Tua palavra diz, Pai, para nos corrigir, para nos redarguir, ó Pai, para nos instruir, ó Pai, nós queremos buscar, Senhor, em Ti, Pai, para sermos aprovados como obreiro que não tem do que se envergonhar. Deus, queremos ser os Teus profetas nesse tempo, Pai. Senhor, profeta que anuncia a Tua palavra, mas que, Senhor, abre mão, Senhor, das suas convicções, abre mão, ó Pai, das suas certezas, para viver, ó Pai, a profecia que Tu anuncias, ó Pai. Senhor, nos faz assim, Deus. Nos faz, ó Pai, como Jeremias. Senhor, nos faz como Daniel. Nos faz, ó Pai, como Tu fizeste, ó Pai, com os Teus profetas em todo o tempo. Nos faz, Senhor, faz sobre a nossa vida como Tu fizeste, ó Pai, com Jesus. Santo é o Teu nome. Nos dá intimidade. Nos faz buscar em Ti, Pai. Senhor, como igreja viva. Senhor, como igreja que tem a si mesmo se ornado para buscar agradar o noivo. Ora vem, Senhor Jesus. Louvamos o Teu nome e bendizemos a Ti. Senhor, que nessa manhã, mais uma vez, Pai, quando meditamos na Tua capacitação profética, que possamos entender que temos que buscar a inspiração que nos move do Espírito Santo, ó Pai. Louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Domingo à noite falamos, e repito hoje, o versículo que diz que o ferro do machado que não é usado enferruja, embota. Então vamos ser vivos, vamos estar movendo pelo Espírito Santo. Que é isso que o Senhor nos quer. Quer como instrumentos afiados e capacitados na presença dEle. Deus abençoe a vida do irmão.